السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala por ter dado esta honra de estar a partilhar esse dia 17 de Ramadan, que foi o dia de Badr, o dia da primeira batalha do Islã, em que os muçulmanes saíram vitoriosos. É uma data histórica na nossa religião. Allah subhanahu wa ta'ala deu-me esse privilégio de partilhar essa sexta-feira aqui convosco. Em segundo lugar, agradecer a todo aquele ou aqueles que direta e indiretamente fizeram a nossa visita aqui para ter possível, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense da melhor maneira. Amin. Irmãos e irmãs, eu aqui não vou dar palestra, eu vou conversar. Eu sempre costumo falar em Maputo, nós temos lá a faculdade de medicina, palestra vai para lá, a gente está a conversar. Então é uma conversa. Inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala menciona, prezados irmãos, no Coran, o capital do dia de Qiyamah. O capital que a gente irá precisar no dia de Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala diz qual é o capital. Se a gente, por exemplo, quer viajar daqui para Lixinga, para Beira, para Maputo, você sempre prepara alguma coisa para poder usar lá. Da mesma maneira, a gente vai precisar um capital para o dia de Qiyama. E qual é esse capital? Allah subhanahu wa ta'ala faz menção, diz no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a. Que o crente gastai no caminho de Allah, preparai para aquele dia que nem amizade, nem intercessão, nem nada vai servir a não ser as boas ações. Então o capital que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran que vai servir amanhã são a'malu saliha, são as boas ações. Estamos a entender até aí? Ok. Agora, meus irmãos e irmãs, o mundo, aqui no mundo, normalmente, quando a pessoa tem um certo empreendimento, você tem uma banca, tem uma loja, tem uma profissão, você não faz de tudo para proteger aquilo? Faz ou não? Você tem uma casa, você põe grade, ninguém pode roubar. Você tirou um curso, você tenta ao máximo aproveitar aquele tempo que você estudou, você tenta proteger aquilo. Essa é a lei do mundo. Todo bem, todo dom que a pessoa tenta proteger. É um mundo que a gente vive assim mesmo. A mulher, por exemplo, nossas mães e irmãs estão a escutar, se ela é uma boa dona de casa, sabe bem cozinhar, vai tentar proteger aquilo, vai sempre tentar aprender mais, valorizar, proteger. Agora, meus irmãos, a minha mensagem hoje é a seguinte: o nosso capital do dia do Qiyamah, no Akhirah, são as nossas boas ações. Qual é a maneira de proteger as nossas boas ações? Mashallah, você fez tarawih, 20 rakats, todas as noites cansado, jejuou, calor, fome. Mashallah, fez boas ações. Será que a gente está a proteger essas boas ações ou não? Como quando a gente tem algo lá fora, a gente protege, não é? Será que a gente está a proteger as nossas ações ou não? Então a minha mensagem hoje será, prezados irmãos, quais são as coisas que a gente for a fazer irá invalidar as nossas boas ações? Irá invalidar o nosso salah, irá invalidar o nosso tarawih, irá invalidar o nosso zakah, o nosso hajj, a nossa caridade. Então o crente tem que estar em alerta. E ela, se eu fizer isso, a minha ação não está em risco? Se eu for a fazer isso, minha ação será aceita? Então, inshallah, eu irei mencionar 3 a 4 coisas na luz do Corão e Hadith. Se a gente não ter cuidado, então, infelizmente, as nossas boas ações não terão aceitação perante Allah Jalalu. Número 1, prezados irmãos. A primeira coisa que tem a ver principalmente também com o Ramadan, que invalida as nossas ações, porque sabe, às vezes dói. Imaginemos aquele homem, coitado, saiu de manhã, acordou cedo, foi trabalhar, 30 dias, chega final do mês, o patrão diz, senhor, você não merece, você não tem nada. Que tal? Como é que você vai ficar? Agora imaginemos aquele homem que, mashallah, 50 anos, 60 anos da sua vida, deu zakah, fez hajj, fez 5 salah, ajudou os outros, mas Allah diz, vai zero. Será que haverá arrependimento maior que dele? Então, quem é essa primeira pessoa que a ação não é aceita por Allah subhanahu wa ta'ala? É aquele hadith que o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, muito famoso, quando ele disse, perguntou aos seus companheiros, Ataduruna manil muflis? Vocês sabem quem é o infalido? Eu pergunto aqui, nosso diamante aqui de teto, mashallah, quem é o infalido entre nós? Mas quem é o folgado? Eu disse, o folgado quem? Mashallah, ele já está folgado, é? Aquele que está on top, não é? É um tipo folgado. Falido quem? É aquele que não tem? Não tem o quê? Meu irmão, vamos conversar, não estou a dar baiano, não é palestra. E aquele que não tem dinheiro, não é? É um zé ninguém, não é? É um falido, coitado, bicharo, não tem nada. É não, é isso, né? Os sahabas também disseram, Ya Rasulallah, Al-Muflisu fina, Maladinara lahu la dirham. O mensageiro de Allah, o pobre falido, coitado entre nós, é aquele que não tem dinheiro, nem tem nada. Naquela altura usava moeda de ouro e de prata. Dinar, moeda de ouro. Dirham, moeda de prata. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que não, meus sahabas, não, meus companheiros, vocês não compreenderam a definição de muflis. Pois ele diz, al-muflis, o pobre coitado, quem é? É aquele homem que virá no dia de Qiyama, subhanallah, bi salatin kada, wa sawmin kada, wa sadaqatin kada, com muito salah, com muito zakah, com muito hajj, com muita caridade. Mas, agora aí está, a primeira coisa que vai estragar as nossas boas ações, atenção à minha mensagem, mas, وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَغْتَابَ هَذَا. Mas, ele insultou alguém, ele levou dinheiro de alguém injustamente, deu cabeçada, roubou, magoou alguém, fez ribat, calúnia. Mês de Ramadan, subhanallah, acontece tanto isto. Eu costumo falar após o salat Zuhur, após cada salat, grupinhos no masjid. Não sei se está a falar acerca do quê. E wallahi, aí a gente vai ter que falar acerca de alguém. Ele fez essas coisas. Agora, olha, meus irmãos, a pessoa lesada. Quem é a pessoa lesada? Aquele que ele falou mal, que foi insultado, que ele comeu o dinheiro dele. Ele aqui no mundo não tinha como reclamar. Você falou mal de alguém. Papai, eu vou fazer o quê? Ele é meu patrão e big boss. Diz, sim senhora, mas coitado, você machucou o coração daquele homem, você feriu a honra daquele homem, ele não teve retaliação, não? Ele vai dizer, Allah, no mundo este homem falou mal de mim, e Allah, eu não pude fazer nada, e Allah, tu disseste, falhama, hoje é o dia do quê? La tujzawna ila bima kuntum ta'malun, hoje é o dia de justiça, e Allah, eu quero justiça, e Allah, afinal, não tem problema, Baianaka, levanta você falou mal dele, e Allah, eu falei, ah, paga lá. E lá eu tenho muito ouro no mundo, vou dar tudo. Não vale. E lá vou pagar com quem? Tá vendo aquele Ramadan que você fez já no 2013? Yeah. Aquele jejum, vai, entrega ele, tá uau. E lá jejum, sim, entrega. Foi jejum, uai. Foi uma, né? Outro virá. E lá, esse homem me bateu. Ah, bateu. Sem justa causa. Levanta, vai, hajj fez. Entrega hajj. Aquele vai embora, levou hajj. Virá outro homem, esse homem deu uma cabeçada, nunca devolveu o meu dinheiro. Não devolveu? Vai, pega lá o zakat dele. Dá, vai. Vê no hadith, subhanallah, as pessoas lesadas vão estar a levar a recompensa. Uma atrás da outra. Nossas mães e irmãs, muitas vezes temos empregadas em casa. Como é que a gente chama a empregada? Sou burra, anda cá. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ela, coitada, como precisa do job, Tem que engolir os insultos. Não é etiqueta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é caráter de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas radiallahu ta'ala diz: Khadamtu an-nabiyya alaihi salam 10 sinin. Eu servi, trabalhei para o meu mestre Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa taslimat. Quantos anos? 2? 3? 4? 10. Quantos anos? 10. Fama qala li uff. ولا لما صنعت ولا الله صنعت الله اكبر كين نبي كين نبي nunca falou para mim uf arri, deixa insulto. Nunca falou arri para mim, nunca falou lima sonha, porque fizeste assim, ولا الله, porque não fizeste assim. Subhanallah, 10 anos meu nabi nunca me insultou, e nós estamos a insultar os nossos trabalhadores. Aí ele virá, se for muçulmano, claro, e Allah insultou-me. Hoje é dia de retaliação. Afinal, vai, quanto sadaqa deu? E Allah, eu dei muito sadaqa. Pega a sadaqa e entrega a ele. Agora, como é que ele vai ficar muito feliz e pobre agora? Vai chegar uma altura que todo o seu hajj, jejum, sadaqa acabou. Ainda vão ter pessoas oprimidas lá. Que ele falou mal, que ele insultou, etc. E Allah, nós queremos também retaliação. Allah vai dizer, vai, paga lá. Allah, eu já não tenho nada, e Allah, não tem nada, vai. Pega lá seu pecado. Ele vai pegar o pecado dele, vai atirar neste homem que estava cheio de thawab. E este homem vai ficar com tanto pecado depois. Agora vai lá, vai dizer, vai, o que é que você merece? Vai para Jahannam. Portanto, qual é a maneira que vai invalidar a nossa boa ação? Eu não vou entrar aqui no aspecto de riba. Um é calúnia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falou naquele no hadith. Apesar que há calam, os ulama divergiram naquele hadith. Arba'un yufattir nasaim. Que quatro coisas quebram o jejum. Uma delas é el riba. Apesar que o mufta bin West, a maior parte dos imams não aceitam que calúnia não quebra o jejum. Mas tira o baraka. Tira o baraka do jejum. E quanto a gente está a fazer calúnia um do outro? Quanto riba acontece? Eu aqui não vou mencionar quanto riba. Temos mais oportunidades. Talvez amanhã ou depois irei, inshallah. Hoje minha mensagem é outra. Irei falar um pouco acerca do riba. Então, essa é a primeira coisa, meus irmãos e irmãs, que vai invalidar as nossas ações. Entendemos a primeira coisa? Vai, eu quero ouvir de pelo menos. De? Porque a gente não pode, sabe o nosso problema, qual é, eu costumo falar, eu já tenho 30 anos, 40 anos, quantos Jumas já passei na minha vida, ficou uma rotina, entrei no masjid, Juma de Juma, fechei loja cedo, Allahu Akbar, foi para casa, dá-lhe tchau al-khata, khalas, acabou. Não há aquele, o que é que a gente aprende? Se eu e Allah passaram 30 anos da minha vida, já escutei quantos Jumas, quantos estou a praticar? Por isso a gente tem que conversar, estamos a entender a primeira coisa? Isso vai invalidar a nossa ação. Temos muito cuidado. A gente fez salado de Jumá. Saímos, encontrava comigo. Viste? É, aquele, viste? Nem olhou para mim. Nem passou o cartão. Acha como já tem carro, né? Riba. Todo o salado de Jumá já foi. Olha, estragou Jumá. Olha, estragou Jumá. Nossas mães e irmãs aí. Começa a fofoca. Viste aquela? Passou à minha frente. Ei, é. Foi embora todo o salado de Jumá. Eu se falo isso é com dor. É a gente fazer uma boa ação, depois você perde assim de nada. Hassan Basri Rahimahullah, certa vez alguém falou mal dele. Alguém falou? Eu disse que riba anula as nossas boas ações. Não esqueçam o nosso fio de pensamento. Alguém falou mal dele. Alguém foi dizer, Hassan, sabes? Falaram mal de si. Ela é? Falaram mal de mim. Disse, poxa, porque a pessoa quando fala mal do outro, aquele quem você falou mal, leva a tua boa ação. É por isso que é dito, se eu tivesse que falar mal de alguém, eu falaria mal da minha mãe. Porque eu prefiro dar as minhas boas ações à minha mãe. Então Hassan, quando viu aquilo, levou uma travessa. Pôs uvas, pôs frutas, vários tipos de fruta. Escreveu um bilhetinho e disse, vai dar aquele irmão. Disse, meu irmão, eu vi que você deu-me as suas boas ações. Vai me desculpar, eu queria retornar, pagar alguma coisa em troca. Não consigo, no mínimo, aceita essa bandeja de frutas. Subhanallah. Número um. Ok, número dois. Qual é a segunda coisa que invalida as nossas boas ações? Número um, qual foi? Falar mal de alguém, insultar alguém, então as pessoas lisadas virão levar a recompensa no dia de Qiyama e a gente vai ficar sem nada. Número dois, coisa que invalida a nossa ação. Subhanallah. O ayah que eu acabei de recitar está no Suratul Mu'minun, está no 18º juz do Coran. Talvez já tenham escutado no Salatul Tarawih aqui vocês. Em que Allah subhanahu wa ta'ala fala várias qualidades dos crentes. وَالَّذِينَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. São aqueles que temem Allah, são aqueles que fazem essa e aquela ação. Pois Allah menciona uma qualidade quando Ele fala sobre os crentes. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. São aqueles que fazem as ações e os seus corações estão com medo. أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Que eles um dia terão que voltar para Allah. Agora vejamos, Allah mencionou esse ayah onde Allah fala sobre as boas qualidades dos crentes. Então Aisha radiallahu ta'ala anha, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, ela disse: Ya Rasulallah, eu penso que esta ayah, Allah quando diz que fazem aquelas ações estão com medo, Allah quer estar a falar acerca dos ladrões, Allah está a falar acerca dos pecadores, Allah está a falar acerca das pessoas que não cumprem as ordens de Allah. Aparentemente isso, faz as ações, coração com medo. Olha a resposta de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diz que lá é Aisha. Aisha, não é isso. Allah não quer dizer aqueles que estão no pecado, que estão com medo, não. Quem Allah está a referir aqui? Allahu Akbar. São aqueles que fazem salah, são aqueles que pagam zakah, são aqueles que fazem hajj, são aqueles que fazem jejum. Mas quando acabam de jejuar, à noite, quando estão a acabar, a quebrar o iftar, estão a chorar. E Allah, meu jejum foi mal feito. E Allah, eu olhei para coisas erradas. E Allah, eu falei mal do outro. E Allah, será que você vai aceitar? Não é, eu já estou lá, hoje eu adquiri um Jannah. A gente fala com tanta garantia como que eu já estivesse lá. Não, o crente faz, fica com medo, e Allah foi mal feito, e Allah vai aceitar? Será que eu não fiz para mostrar ao outro? Essa é a qualidade do crente. Fiz esse masjid para Allah, será que Allah vai aceitar? Com os filhos abri esse furo, será que Allah vai aceitar? Coração treme. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fala acerca dessa coisa que é muito importante, que é a minha mensagem principal aqui, irmãos e irmãs, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith: In akhwafu ma akhafu alaykum ashirk al-asghar. A coisa que eu mais temo para vocês, qual é? É o pequeno shirk. Meus irmãos e irmãs, a gente sabe o que significa shirk? Shirk é um pecado imperdoável, é atribuir parceiros a Allah. Por exemplo, se você vai para um curandeiro e você acredita naquilo que ele está a falar, você ficou mushrik. É shirk. Porque quem sabe o futuro é só? Di, meus irmãos, tem que falar. Ah, pelo menos alguém falou. Mata, fome! Ah, falta pouco. Que hora já é iftar? Falta pouco. Quem sabe o futuro é só? Allah, agora sim. Não é? Agora, se você acreditou aquilo, é shirk. Ok. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a coisa que eu mais temo para o meu uma, qual é? É o pequeno shirk. Então os sábios perguntaram: Ya Rasulallah, o mais shirk o asghar? O que é isso, pequeno shirk? Oh, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Arriá, arriá, é fazer alarde. É nossa expressão calão, qual é? Show off. Fazer o quê? Sabem que é show off? Ou aqui não sabem que é show off? Não sabem? Mostrar a outro! Que mano, eu também sei! Não é? Eu também sei! Eu também sou bom! Show off! E o Allah hoje em dia, isso porque vai acontecer? Agora há vários ayats no Corão que Allah Ta'ala fala: aquele que no dia de Qiyama, aquelas três pessoas, vocês sabem, hadith muito famoso, Allah vai chamar um alim, um qari, vai você aprender o Corão ou não? Não vou falar em árabe, senão vai levar muito tempo. Vai dizer: Naam, ya Allah subhanahu wa ta'ala, eu aprendi o Corão. Wa'allamtuha an-nas, ensinei para as pessoas. Para quem? Fiz por ti. Allah, kadhibta. Mentiroso. Você fez, mas para no mundo, você está chamando o grande alim. Falou? Teve um nome, foi conhecido. Jahannam. Subhanallah. Abu Huraira, quando falava esse hadith, quando começava a falar esse hadith, desmaiava. Hoje a gente fala a rir. Desmaiava. Recuperava. Quando falava, será o alim? Desmaiava. Número 2, será uma pessoa que Allah deu, abastada. E Allah, eu não dei muita riqueza. Allah, você deu. Onde é que você gastou? E Allah, eu não deixei nenhum lado onde eu não gastei o dinheiro para si. Allah, Allah, mentiroso. Você fez para ser considerado grande, generoso. No mundo já foi conhecido. Já teve esse título. Jahannam. E número 3. Aquele homem que deu o seu tempo, vida no caminho de Allah. todos os anos 40 dias, 4 meses, mashallah. Por que não jihad? Para quem fazia isso? Ela fez por ti, para elevar o seu nome. Mentiroso! Você fez para ser dito, mashallah, é grande mujahid, é grande, corajoso, é homem muito bravo. Jahannam. Olha isso, é uma coisa grave para esses irmãos. Quando a gente fala sobre ikhlas, Ramadan é o momento exato para ikhlas. E alhamdulillah, muçulmano, todo muçulmano é no Ramadan que prova ikhlas. Que prova sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala. Porque senão era muito fácil você na escondida beber água. Mas Ramadan é a prova disto. Mas agora, meus irmãos, esse ikhlas, sinceridade, o que é que significa? Porque qual é o contrário de ikhlas? É o quê? Riá. É a gente mostrar ao mundo. E quando a gente mostra ao mundo, Allah diz, vai lá buscar para aquele que você fez no dia de Qiyama. Vocês sabem, certa vez, vamos brincar um pouco, senão vocês vão ficar muito sérios. Havia um irmão que estava a fazer salat. Estava a fazer salat no masjid, assim, Allahu Akbar. Estava muito concentrado. Muito concentrado. Então, dois irmãos ao lado, assim, que estavam aí a conversar, entre eles conversaram, disseram, bai, mashallah, aquele bai salat dele, sim senhora. Ele estava assim. Quando ele ouviu aquilo, ele virou, disse, bai, não é só salat. Hoje também estou de jejum. Continuou. Mas não é só meu salat assim, eu também estou de jejum. Allahu Akbar. E chama-se Arriá. Então Allah vai dizer no dia de Qiyama, você fez salat para ele, vai levar com ele a recompensa. Vai levar com ele a recompensa. Agora, esse ikhlas, sinceridade. É por isso que a gente sabe, precisar, irmãos. Sinceridade é sempre dito, você deu algo no caminho de Allah, fez alguma coisa somente para o agrado de Allah, é melhor... Se você fez com sinceridade, do que muita coisa sem sinceridade. Agora, o que é sinceridade? O que é ikhlas? Eu vou dar uma, duas definições. Subhanallah. Mas antes disso, vamos conhecer o riá. Quando é que a gente vai dizer que esta pessoa está a fazer alarde, está a fazer para mostrar aos outros? Um sinal, número um. Iza kana wahda, yaksul. Ou iza kana ma'annas, yanshut. Ah... Quando estiver a fazer em frente das pessoas, oh, Allahu Akbar, quando está no masjid. Mas quando está sozinho lá em casa, tchap tchap. Allahu Akbar. Ninguém está a ver, né? Não é? Então? Quando está a andar com as pessoas, está com o Sheikh, com o Maulana, está a passar uma moça à frente, ele vai. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mas quando está sozinho, Allahu Akbar. Iza kana wahda? Aí está. O que é ikhlas? O Ramadan vem para isso. Criar essa omnipresença dentro de Allah. Estou sozinho no carro, estou na loja, estou no quarto, estou em frente da televisão. Quando está com a família, é cenas de beijo, não sei o quê. Desliga lá isso. Estou com pouca vergonha. Mas quando está sozinho, ei, ninguém está a ver. Ikhlas. É um sinal que a pessoa ainda não tem sinceridade. Número um. Número dois, quando ele é elogiado, quando falam bem dele, aumenta mais a fazer aquilo. E quando criticam, deixa de fazer. É por isso que Hassan Basri dizia, Tarkul amali li ajli nasi ria'un. Deixar de fazer a ação, porque as pessoas falaram isso, aquilo é ria. As pessoas vão dizer, mas vai, você não tem tempo. Só fica a fazer, dar o lume. Você diz, não, vai. Eu fiz, falo, não falo, eu faço, é para lá. Vocês querem continuar a falar. Agora, se a pessoa deixa, quer dizer que você fazia para? Essa é uma grande mensagem. A gente não deve importar o que as pessoas vão falar. Consulta, mashallah, vocês têm muitos ulama aqui em Tete, mashallah. Consulta os vossos alimos. Molana, estou a fazer isso. O que é que o Islam diz? Está certo? Está certo. E não importa o que A, B vai falar. Faça para o agrado de Allah. Há um hadith, prezados irmãos, hadith Qudsi, escutai com atenção, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz, muitas das vezes, às vezes é um casamento na família. Islam diz o quê? Não pode haver dança. Não pode haver música. É ou não? Se haver separação, homens de um lado, mulher de um lado. Não só no Juma haver separação assim. Todo tem que haver separação. Mulher não é só para ficar separada assim no Juma. Todo lado tem que estar separado do homem. É lei do Sharia, claro. Além da sua mãe, suas irmãs, sua esposa, é outra coisa. Agora, olha isso, subhanallah. Muitas das vezes, Allah diz, nesse hadith, todo o meu servo, se você vai fazer algo, Allahu Akbar, para a zanga, contra Allah Ta'ala, atrás da zanga de Allah, e para o agrado das pessoas. Você fez para quê? Para agradar as pessoas. Então, senhora, fica mal, pai, põe lá pelo menos um pouco música, pai, casamento, porque as pessoas vão pensar, você, ah, pai, fica mal, pai, deixa lá por pouco. Não é? Nossas mães e irmãs, fica mal você ir vestida assim, de parece uma tapada da vida do Afeganistão, pá. Põe lá uma tchuna beba maneira, pá. Ela, ah, fica mal, minhas amigas vão pensar o que de mim. Fez para quem? Para agradar as amigas, para agradar os amigos, deixou Allah zangado. Olham isso agora, deixou Allah zangado. Allah disse, está bem. Olha o que vai acontecer. Allah diz, não vai passar muito tempo. Aqueles que você deixou contentes vão insultar a você. E você não vai ter onde recorrer a não ser voltar para Allah. É só aquela uma hora que vai durar a festa. É algum tempo que vai durar aquilo. Aqueles que estão contentes. Ah, você sim, senhora. Você é um bom muçulmano. Mas Allah está zangado. Esquece. Agora é vice-versa. Muitas das vezes você tem que tomar uma decisão. Deixa Allah contente. Deixa Allah contente. Por mais que as pessoas ao seu redor ficam zangados, Allah disse, você fez isso por mim. Naquele momento vão dizer que, olha, fanático, casamento é assim, aquilo é assim, todo mundo ficou zangado, mas Allah promete, cedo ou tarde, aquelas pessoas vão beijar a tua mão. Porquê? Fez para agradar Allah. Agora, meus irmãos, qual é o sinal de ikhlas? Sinceridade. E o Allah, a gente tem que tentar trazer essa qualidade dentro de nós. Dia que a gente ver essa qualidade de ikhlas, que eu vou agora aqui falar, subhanallah. E qual é? Alladhi yaktumu hasanati kama yaktumu sayyi'ati. Esconder as boas ações como a gente esconde as nossas más ações. Você quer mostrar alguém a sua má ação? Nem esposa pode ver, nem mãe pode ver, nem filho pode ver. Da mesma maneira, faça aquela boa ação, só Allah que sabe, ninguém sabe. Aí que a gente tem algo para mostrar a Allah. Eu tinha falado com os molanas aqui, eles disseram que a molana continua, chamada de tete, é muito paciente, mashallah. Vou levar mais 5 minutos, posso? Também estão todos de jejum, né? Porque não deixe. Agora, olha o valor de ikhlas. Allahu Akbar. Muitas das vezes, pesados irmãos, todos nós, quem não passa por problemas financeiros aqui? Todos passamos, não é? Passamos. O mais rico também passa, o mais pobre também passa. Essa é a lei de Allah. Quem não passa por doenças? Passamos. Quem não passa por aflições? Passamos. Quantas nossas irmãs vêm chorar que molana faz um doá, tem esse aquele problema, ora não consegue conceber, ora é aquilo. Eu falo, você foi pedir molana doá, foi pedir, muito bom, não há problema nenhum. Mas, por que não pôr musalla? Olham agora, quando a gente tem um problema, põe musalla, comunica com Allah. Leva o ta'wiz com Allah. E qual é o ta'wiz? É uma passagem que eu vou contar muito famosa. Mas o baraka das boas ações. E Allah, eu aquele dia fiz aquela ação só por ti, meu Allah. E Allah, nem minha mãe sabe, nem minha esposa sabe, nem meus filhos sabem. E Allah, nós estamos nessa aflição. E Allah, resolva o meu problema pelo afila, pelo baraka daquela ação. Allah, estou na casa de Allah, mês de Ramadã, eu juro que Allah vai aliviar aquele seu problema. Mas aí está a hora de a gente pensar, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós aqui, quem já tem 60 anos, 50 anos, 30, por que não? Há alguma ação que eu fiz até hoje que ninguém sabe a não ser meu Allah? A não ser mais ações? E olha essa passagem, é muito famosa. Muita famosa, essa passagem é muito famosa. Como é que a gente leva a nossa ação e a gente resolve o nosso problema? Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, hadith famoso. Três homens, três bradas, estavam numa viagem. Três amigos. Naquela altura, não havia celular, não havia internet, era problema. Hatta awahumul mabit ila al-ghar. Chegou noite, bem, vamos dormir aonde? Eu não sei nomes de hotéis aqui de Tete, mas pronto, posso dar de Maputo. Bem, aqui não tem hotel 5 estrelas, nem 2 estrelas, nem 4 estrelas. É para estou a ver uma caverna aí. Mano, vamos lá entrar na caverna aí. É para vamos lá dormir. Acordamos e saímos. Pá, entraram, os três. Ao entrar, subhanallah, o que é que aconteceu? Saddat alayhim al-ghar. Inhadarat sakhratun وسدت عليهم الغار. Uma rocha cai e fecha a entrada. Essa passagem é muito famosa. O que, que a gente aprende dessa passagem? Agora estão num caos. Estão num beco sem saída. Como vamos sair? Ligar para alguém, não há celular. Começaram, pai, vamos fazer o quê? Pai, aqui é uma única hipótese. Cada um vai pedir dua a Allah com a ação mais sincera que ele fez para Allah. Eu quando li esse hadith, eu, Allah, se fosse eu, o que, que seria de mim? Que ação eu fiz para agradar a Allah? Mas eram homens, tinham ações. Olham como as ações feitas com sinceridade ali aliviam os problemas. Um deles começou. Allahumma, oh Allah, eu não vou agora argumentar cada uma coisa, vai levar muito tempo. Kanat li abawani, shaykhani, kabirani. Subhanallah, que ação. E Allah, eu tinha pais, dois pais, pai e mãe. Mas olha o que ele menciona. Shaykhani, kabirani. Já velhos de idade avançada. Isso é uma coisa que a gente aprende. Quando ela fala sobre os pais, mães, o valor dos pais, ela menciona sempre idade avançada. Indal kibar, indal kibar, indal kibar. Porque quando o pai consegue andar, a mãe consegue andar, é fácil. O ritmo vai ser você puxar a cadeira da sua mãe, você dar banho ao seu pai. Quando eles ficarem velhos, aí, quando eles precisam, aí que ela vai ver se você é filho ou não. Aí que é difícil. Este homem dizia a Allah, wa kuntu aghbuku lahuma, eu todas as noites trazia leite para eles, ia trabalhar e vinha dar leite. Agora olha o hábito deles. Eu tinha família em casa, tinha esposa e filhos, mas eu nunca dava mulher nem filhos o leite antes de dar mamãe e papá. Olha o hábito. E eu aqui terei uma conclusão deste hadith, é minha opinião. O que é que a gente aprende? Isharatu nas. Mesada, meu irmão, vai para quem mensal? Primeiro, vi. Quando a gente recebe, tem que mandar para mim. Mulheres mais estão a escutar. Haque, haque, temos que falar. A mulher não vale a pena ficar zangada. Direito primeiro da mãe e do pai. Primeiro vai para quem é mesada? Vai para os pais ou vai para a baby em casa? Tinha que ser para quem? Para os pais. Ah. Mas eu devi lá domingo, para saber toda uma chateada, essa poxa. A veia, hoje vai até falar, veia está chatear. Não vou entrar, inshallah, domingo a gente ainda vai falar sobre isso, inshallah. Então, ele diz que ia lá, eu cheguei aquela noite. Allah, o que é que ele vê? O que é que ele vê quando chega? Fawajatuhumana imeini, mãe e pai estavam a dormir. Eu, ya Allah, anos passaram da minha vida, eu nunca dei de beber nem aos meus filhos, nem minha esposa. Os meus pais estão, como é que eu faço? Ele disse, ya Allah, eu se fosse acordar, eles também não dava, eram velhos. Eu fiquei com um copo de leite na mão. E vem no hadith essa palavra muito importante. Os meus filhos estavam a chorar nos meus pés. Papá, quero leite! Papá, quero leite! Ele nada, não deu. Hoje seria o pai mais opressor do mundo. Não tem vergonha! Criança vai morrer a fome! Ele não deu. Os pais já acordaram, ele pegou o leite e deu aos pais. Os pais beberam o leite. Agora olha o baraká. E lá eu estou aflito. E lá eu tenho essa doença. E lá o doa que a gente deveria fazer. E lá se eu fiz aquilo só por ti, alivia. Allah aceitou. A rocha abriu um pouco, mas não conseguiam sair. Oh. Um já foi, vai a sua vez. Mas se fosse um de nós, podemos fazer xixi na calça nós. Que doa eu vou fazer? Outro. Estou a ver muitos jovens aqui, mashallah. Allahumma. Ela, eu tenho uma minha prima, Chachazad Ben, uma minha prima, filha do meu tio. Em português a gente vai traduzir, eu estava loucamente apaixonada por ela. Amor é cego, não é? Quando você ama, você fica o quê? Não quero ouvir pai, não quero ouvir mãe, porque amor. E ele diz, Allah, e eu tentei paquerar a ela. Sabe o que é paquerar aqui? Aí todos sabem. Só que ela não passava cartão. Ligava, ela não atendia. Mandava mensagem, não respondia. Ela não queria nada. E eu gostava muito dela. Era a mulher mais bonita e gostava muito dela. Até que houve uma altura que ela teve problemas financeiros. Ela veio ter comigo, primo, estou à rasca. Ele diz, já, fosse nós. Hoje, é chance de ouro. Aí, essa não vai me escapar. Não é? Ah. Ele disse, não tem problema, eu vou te dar 120 dirhams, mas com uma condição, que a gente passa uma noite juntos. Allahu Akbar. Ela, sem hipótese, aceitou. Agora, olha, ele diz, quando estava prestes para cometer aquele ato, vou ser um pouco mais explícito, os meus pais vão me perdoar, e as mães, quando eu sentei entre as pernas dela, aquela moça levantou a mão e disse, Ya Abadallah, ittaqillah. O servo de Allah, tema Allah. Ele disse, e Allah, quando ela disse, tema Allah, e Allah, eu larguei tudo. Larguei dinheiro, larguei ela. E ela era a mulher que eu mais amava. E ela, eu queria fazer, mas quando ela disse, temer a você, eu deixei tudo. E Allah, se eu fiz por ti, e Allah, alivia a minha preocupação. Alivia a nossa, faça com que a gente consiga sair. A ação dele foi aceita. A rocha afastou, mas não conseguiam sair. Já aproveitar a ocasião, as relações que a gente tem no passado, não é só fazer toba no Ramadã, meus irmãos, não só Ramadã. Como é Ramadã, diz para a namorada, epa, baby, um mês eu estou de férias. É nosso mês sagrado, não há relação entre nós. Mas assim que dar Eid, estou lá. Daqui a mais 10 dias. A gente está a brincar com o Ramadã, é toba, que toba é isto? Que toba é isto? O terceiro, oh, esse é um empresário. Allahumma inni ajartu jara. E Allah, eu certa vez disse muitos homens para virem trabalhar para mim. A pessoa às vezes manda pôr placa, manda pôr a carregar alguma coisa. Prometi dar alguém um mochiche. Quando todos acabaram de trabalhar, carregar, seja o que for, todos vieram, levaram o seu xixi, o seu valor. Gaira rajulun wahid. Gaira rajulun wahid. Fora um homem. Foi-se embora. Não levou o valor. Esse homem agora voltou depois de muito tempo. Depois de algum tempo, salam alaikum, que tal façam de nós? Bem, alaikum salam. Meu irmão, eu vim lhe. Vim lhe. O quê? Você não enganou? Rua não, casa aqui. Quando alguém vem cobrar, né? Depois de muito tempo. Eu? Você trabalhou para mim? Mas você sabe quem sou eu? Allahu Akbar. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Atarifuni? Você reconhece? Disse que sim, eu te reconheço. Sim, eu vim levar aquele meu valor. Disse sim. Tudo que você vê, Allahu Akbar, min al-baqari wal-ghanami, sei muito cabrito aqui, não é? Cabrito, vaca, tudo é seu. Aquele homem disse, Ya Abdallah, la tastahziu bi, não brinca comigo, não acreditou. Tudo isso é meu, disse sim. Levou, não deixava. O que aquele homem fez? Pegou aquele valor dele, rolou o dinheiro daquele homem e guardou tudo à parte, porque não era dele, era amanat, era pertença do outro. E Allah, se eu fiz isso por ti, você aceitou. E Allah alivia a nossa situação. A ação dele também foi aceita. A rocha afastou. E Yamshun, os dois saíam andando. Subhanallah. Será que a gente tem uma exceção para apresentar perante Allah? E para ultimar, prezados irmãos, a terceira coisa que anula as nossas ações, qual é? É aquilo que Allah diz no Coran. Ya ayyuhallazina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Não estragai as vossas ações com man e wal adha. Man em urdu a gente diz ihsan jatlana. Sabe em português o que significa? Você fez um favor a alguém e atirar na cara da pessoa o favor que você fez. Você está a falar o quê? Você quando chegou em teto, você não era nada. Quem te deu um emprego? Não fui eu? Cala a boca. Oh, aquele teu emprego que você deu a ele, você perdeu o sawabo, para ele já ganhou no emprego dele. Você nem sawabo ganhou, perdeu tudo água abaixo. Atirar o favor na cara da pessoa. Estraga a nossa ação. Isso acontece muito, muitas das vezes entre mulheres. Se uma mulher faz bem a outra, um dia a outra faz uma pequena coisinha, oh, oh, para o resto da vida marca. Por causa de uma coisinha, por quê? Não me convidaram no noivado, no mangni. Mas o que é que tem a ver convidar, o que você perdeu? Então, a gente traga a nossa boa ação. Isso não só é ajudar monetariamente. Alguém vê alunos da escola, alguém foi pedir você um exercício, ajuda lá na faculdade, temos exame. Você explicou. Amanhã ele não cumprimenta, você fala, você está a falar o quê? Quem te ajudou para passar um exame? Você perdeu toda a recompensa. Esse é ihsan jatlana, lançar o favor que você fez na cara da pessoa. E vamos desculpar, é mês de Ramadan, mas 2 minutos vou levar. Muitas das vezes, sabe o que acontece? Você deu alguém um jubô, um topi ou uma mota. Você sabe o que faz? Você espera quando todo mundo está junto no jantar. Como é que é, pai? Tudo bem? Que tal? A moto? Tá nice, né? Todo mundo fica, mas o que se passa? É para aquele pessoal saber, a moto que ele está a andar, eu é que dei. Essa calça é ficou, hein? Mashallah, ficou calado. Pois, começam a olhar para ele, ah, aquela calça, esse baia que deu, ah, tá bem. Dá, esquece, dá, esquece. Vou contar duas passagens e termino. Duas passagens e termino. O que significa dar e esquecer? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdullah ibn al-Mubarak. No hadith, sempre quando vem Abdullah, significa Ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, o famoso, um grande tabi, um grande santo, grande alim, grande piedoso. Ele, Abdullah, não esquece o nome, Abdullah ibn al-Mubarak. Ele sempre ia para uma zona, conversava, dava dawa de din. E naquela zona que ele ia todos os anos, havia lá um jovem. Aquele jovem atendia sempre as suas sentadas. Um ano ele foi para lá e aquele jovem não estava lá. Então Abdullah perguntou, bem, onde está aquele jovem? Disseram o Abdullah, ele estava a dever muita gente. E as pessoas que ele estava a dever, os credores, foram fazer queixa no tribunal e ele está preso. Abdullah, tchá, está preso. Está bem. Quem ele está a dever? Olham isso. Allahu Akbar. Então Abdullah foi ter com aqueles homens. Vai, quanto é que aquele jovem está a dever? X. Uma condição. Eu estou a dar, ele nunca poderá saber quem deu. Ah, vai, dá lá meu dinheiro, se eu nunca vou lhe falar. Se eu quero meu dinheiro, toma, leva. Outro, vai, quanto ele... Tá, leva, X. Pagou as dívidas daquele, foi embora. Nem A, nem B. Agora olha isso. Voltou ano seguinte, vocês façam de noite. Tem sorte. Se não fosse eu, podias ficar na jail, você. Tem sorte. Lá. Na A, nem B. Aquele jovem do Leão no passado não estava. Ah, o que é que aconteceu? Não deu a entender que foi ele. Eu quando li essa parte, disse, Ya Allah, que ikhlas. Onde é que a gente está e onde é que estão os nossos aslafos, os nossos antepassados? Abdullah, o que aconteceu? Disse sim, eu estava mal, eu tinha muitas dívidas, estava na cadeia, mas subhanallah, Allah mandou um amigo dele, pagou todas as minhas dívidas. Abdullah disse, faça doar para ele, mashallah, você teve sorte. Eu costumo falar, no dia de Qiyama, que aquele jovem vai saber quem pagou as minhas dívidas, foi Abdullah. No Qiyama ele vai dizer, Abdullah, foste tu que pagaste, eu não sabia, meu grande alim. Será que nós temos isto? Será que a gente tem esse ikhlas? Cada um de nós vai ver. Senta e pondere. E Allah, eu fiz uma ação para agradar Allah ou não? Tem alguma coisa, se eu por acaso estar numa aflição, vamos ponderar. Ramadan é para isso. Mês de ponderação, meditação. Será que fiz uma ação, desde a minha infância até hoje? Uma coisa que sou ele que sabe. E vamos julgar a nós próprios. Havia mais uma passagem de Abu Bakr radiallahu anhu, mas fica para uma outra ocasião, inshallah. Ainda estamos aqui. Que Allah nos dê tawfiq, inshallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o seguinte dua: Allahumma tahir qulubana minan nifaq wa a'malana minan riya. E Allah afasta os nossos corações da hipocrisia e afasta as nossas ações de alarde, de fazer show off. Que Allah faça-nos sinceros nas nossas ações. Que tudo que a gente faça, faça somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos ultimar a rir um pouco. Certa vez entrou um homem e fez salah. Na presença de Ali radiallahu ta'ala, no quarto califa, fez salat chap chap. Quando ele acabou de fazer o salat, Ali disse: Irji, faz ali, volta, faz lá salat. Que maneira de fazer salat este? Aquele homem disse: Naam, ya Amir al-Mu'minin, está bem, ali, Amir al-Mu'minin. Fez Allahu Akbar, fez salat bem, saiu. Pois Amir al-Mu'minin para Ali perguntou: agora, qual foi o melhor salat? O primeiro ou esse? Ele disse: Ali foi o primeiro. Ah, é? Por que o primeiro? Disse: porque o primeiro eu fiz chap chap, mas fiz para Allah. O segundo eu fiz medo com essa varra que você tem tempo de me bater. Subhanallah. Alhamdulillah, sou alguns anúncios para fazer. Particular para as senhoras. As senhoras como estão nesse rol, neste salão aqui ou nesta garagem. Aquelas senhoras que por um e outro motivo não estão disponíveis a participar com a saudade do chamado dos homens. Então, já tem a permissão de abandonar o sítio. E não tem problema as senhoras também fazerem com os homens. É só seguir o sábado como está arrumado aí nesta mesma garagem. É só seguir o sábado. Enquanto os homens, se estiver aqui em cima, estiver cheio, lotado, então temos o espaço da placa. Temos aí lonas, é só tirar. E podemos também saltar para a placa. Temos dois espaços da placa que podemos ocupar. E enquanto fazemos os 5 minutos, enquanto temos alguns minutos para fazer a Sunna de Juma, vamos tentar organizar os sábados enquanto fazemos os nossos sunas, para ver como é que vamos estar organizados. Temos 5 minutos.